Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Os Doors foram uma das mais controversas, populares e influentes bandas a sair dos anos 60. Com a edição do primeiro álbum em 1967 e na sequência da música Light My Fire, os Doors tornaram-se rapidamente no grupo americano mais popular da época. A liderá-los estava o Rei Lagarto, Jim Morrison, cantor e principal escritor das letras dos Doors. A sua poesia, carregada de visões surrealistas, a sua postura em palco, sempre em diálogo polémico com o público, e a sua vida para lá dos Doors, com os excessos do álcool e drogas, fizeram dele uma figura carismática e ainda hoje uma das lendas do rock and roll. Morreu em Paris em 1971, com 27 anos. Mas entre 67 e 71, os Doors lançaram 6 álbuns de estúdio e 1 ao vivo, e um desses trabalhos é Morrison Hotel, de 1970. É apontado como um regresso às origens, ao rock praticado nos primeiros anos da banda. O disco surge após o álbum de 1969, The Soft Parade, onde os Doors protagonizam algumas experiências com secções de sopro e de cordas, mas que no final não convenceram nem o público nem a crítica. A má recepção do disco conduziu os Doors ao álbum de família desta semana, Morrison Hotel, também conhecido por Hard Rock Café, visto que é o título que a banda deu ao lado A do LP. O lado B, esse, já se chama Morrison Hotel. A seguir, na Radar, recuperamos o percurso dos Doors, em especial o período de produção de Morrison Hotel. Entretanto, as 2 primeiras faixas do disco, primeiro Roadhouse Blues, que mais tarde se tornaria ainda mais famosa após a edição de American Prayer, e onde o tema surge numa versão ao vivo absolutamente magistral. E depois de Roadhouse Blues, vamos ainda ouvir o psicadélico Waiting for the Sun, uma canção que começou a ser composta durante as sessões do disco, com o mesmo nome, de 1968. Estes são os Doors em 1970. Your eyes on the road you have upon the wheel. Spring has come, that is time. Os Doors são formados por dois estudantes de cinema da Faculdade de Cinema de Los Angeles, Ray Manzarek e Jim Morrison. Após um encontro casual na praia de Venice, os dois conversaram sobre música e Jim Morrison cantou a Ray Manzarek uma versão quase acabada de Moonlight Drive, tema que surgiria no álbum Strange Days. Na altura, já Ray Manzarek tocava teclado numa banda chamada Rick and the Ravens, mas encorajado pelas letras de Morrison e, claro, pelo seu carisma, Ray decidiu assim formar um novo grupo. A eles juntou-se John Densmore, colega de Manzarek em aulas de meditação, e mais tarde o guitarrista Robbie Krieger. A banda é batizada como The Doors, numa alusão direta ao livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception. Seguiram-se os concertos pelos clubes de Los Angeles, incluindo o famoso Whiskey A Go Go. Arthur Lee, o vocalista dos Love, viu os Doors ao vivo e convenceu os executivos da sua editora, a Elektra, a irem espreitar um dos espetáculos do grupo. O diretor Jack Holzman e o produtor Paul Rothschild viram duas atuações e, tomados de assalto pelo rock único praticado pelos Doors e pelas imagens psicadélicas cantadas pelo carismático Jim Morrison, contrataram a banda às portas do clube. Em apenas 5 dias, no final de agosto de 66, os Doors gravaram o álbum de estreia. Foi editado na primeira semana de 1967. O primeiro single foi Break On Through, mas como não teve grande impacto junto do público e da crítica, o grupo virou-se para Light My Fire. O produtor Paul Rothschild pegou na música de 7 minutos e fez uma versão mais curta, uma versão single, de 3 minutos. E quando o tema foi editado, chegou rapidamente a número 1, a primeira vez na história da editora Elektra. Ao vender mais de 1 milhão de cópias, os Doors tornaram-se na mais famosa banda americana na altura, concorrendo diretamente com a invasão britânica. O grande público e a imprensa da especialidade parecia ter encontrado nos Doors uma resposta às bandas que chegavam do Reino Unido e por isso mesmo também transformaram Jim Morrison num ícone quase de imediato. O cantor começou a surgir nas capas de todo o tipo de publicações. Em 1967, os Doors já tinham feito história com um disco de estreia ambicioso que combinava rock and roll, baladas, canções místicas e letras surreais e psicadélicas. E a partir deste momento, a banda de Morrison lutou sempre para tentar alcançar um sucesso semelhante ao do registro de estreia. Na Radar, saltamos de 1967 para 1970 com o álbum Morrison Hotel, agora com 3 faixas, e o Make Me Real, depois Peace Frog, que tem nas suas letras uma alusão ao concerto de New Haven de 1967 e onde Jim Morrison foi preso, tornando-se, aliás, o primeiro cantor da história do rock a ser preso em palco, isto depois de supostamente ter incitado um motim. As letras de Peace Frog também podem ter conotação política, com Morrison a apontar o dedo à convenção do Partido Democrata em 1968, na cidade de Chicago, e que deu origem a verdadeiras batalhas campais entre ativistas políticos e a polícia. A música Peace Frog surge colada com Blue Sunday, neste caso uma pequena balada em contraste com o rock do tema anterior. Os Doors em Morrison Hotel de 1970. free, love, make me free. My girl is mine. She is the world. She is my girl. La la la la. My girl. Em 1967, os Doors editaram dois discos, o primeiro, homónimo, e o segundo, Strange Days, e onde a banda explora um pouco mais a tecnologia oferecida em estúdio, em especial o sintetizador da Moog. Strange Days entrou para o terceiro lugar da tabela de vendas. Já o trabalho seguinte, Waiting for the Sun, de 68, estreou-se em número 1, assim como o single Hello, I Love You. Esta música e o tema Light My Fire são os únicos números 1 da carreira dos Doors. No entanto, Hello, I Love You ficou assombrada pela acusação de Ray Davies de que os Doors se tinham inspirado demasiado na música All Day and All of the Night dos Kinks. Por causa deste episódio, Jim Morrison passou a não cantar o tema ao vivo e deixava a voz a cargo de Ray Manzarek. Em 1969, seguiu-se da Soft Parade, um álbum mais experimental, visto que a banda queria aliar o seu som distinto com arranjos de sopro e de cordas. Pretendia ser também um álbum mais pop. No entanto, o trabalho em estúdio foi muito complicado devido a um cada vez mais distante Jim Morrison. As gravações de Soft Parade arrastaram-se durante meses, com a Elektra a ter de pagar uma fatura altíssima. Seguiram-se discussões e até episódios em que Morrison se aventurou em destruir material de estúdio. As drogas e o álcool tornavam Jim Morrison cada vez mais instável, e isso nota-se em algumas músicas de Soft Parade, onde a sua voz não surge de todo confiante, mais a deixar-se levar. O grupo esteve mesmo à beira de terminar. Mas o produtor Paul Rothschild puxou pelos Doors e o álbum lá ficou completo e saiu em julho de 1969. Teve uma recepção pouco calorosa, especialmente por parte dos jornalistas de música, que criticaram fortemente as novas canções por não terem a mesma qualidade dos álbuns anteriores e porque a aventura com a orquestra não deu os resultados esperados. Mesmo assim, o disco entrou no top 10 americano, mas por outro lado, no Reino Unido, acabou ignorado. Tudo ia mudar, no entanto, no álbum seguinte, aquele que estamos hoje a ouvir. Morrison Hotel continua na radar com Ship of Fools, que encerra o lado A, e o lado B abre com Land Ho. The human race was dying out. On the moon. Smoke. human race was dying out. No one left to scream and shout. Eva walking on the moon. Smog gonna get you pretty soon. É durante a turnê de promoção a Soft Parade que acontece um dos episódios mais marcantes na carreira dos Doors e que quase terminou com a banda. Desde o início dos Doors, que a postura em cima do palco por parte de Jim Morrison criou polémica. A verdade é que Morrison acaba por ser um dos primeiros frontmen a sério do rock, com enorme influência nas bandas que se seguiram desde então. Os seus estudos sobre artes teatrais e, na altura, em formas de expressão de vanguarda, Morrison aprendeu como confrontar o público em atuações que iam muito para além da música. A pose e o movimento em cima do palco foram revolucionários, assim como o diálogo direto com a assistência dos espetáculos foram determinantes para que, hoje em dia, praticamente tudo seja permitido num espetáculo. E mesmo assim, alguns meios de comunicação social continuam a insistir e a julgar a performance de um artista, como tem acontecido, por exemplo, na atual digressão de Madonna, em que o palco tem sido também usado para fazer passar mensagens políticas. Em Miami, no Dinner Key Auditorium, a performance de Jim Morrison em 1969 deu origem a um longo processo em tribunal que só viria a ter conclusão, imagine-se, em 2010. Um Jim Morrison muito bebido chegou com uma hora de atraso ao concerto em Miami e logo no início do espetáculo interrompeu a música Break On Through para conversar com o público. Lançou mensagens de amor e também vários insultos. A seguir, terá aberto a breguilha das calças de cabedal e mostrado as suas partes íntimas à multidão que via o concerto. Ainda hoje se fala em alucinação coletiva e que ninguém, de facto, terá visto Morrison a mostrar o que fosse. No entanto, dias depois de um concerto absolutamente bizarro, a polícia local prendeu Morrison por obscenidades, simulação de sexo oral e, claro, por ter exposto o corpo. Jim Morrison foi a tribunal e acabou mesmo condenado a 6 meses na prisão. Seguiram-se os recursos habituais e, por isso mesmo, Morrison nunca cumpriu a sua pena. A luta de Morrison e dos Doors pela liberdade de expressão de um artista, que aliás revolucionou o significado de performer para sempre, durou até há bem pouco tempo. Em dezembro de 2010, o governador de Miami emitiu um comunicado onde vinha escrito um perdão a Jim Morrison. Este episódio e o doloroso processo em tribunal quase destruiu os Doors, mas o grupo conseguiu superar mais um escândalo provocado pelo cantor e resolveu regressar às origens a um rock mais clássico e já com uma piscadela de olho ao blues mais roots, num som que viria a ser explorado no último disco L.A. Woman. Na Radar, o regresso a Morrison Hotel de 1970, agora com The Spy e depois Queen of the Highway. spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you Em novembro de 1969, os Doors começaram a gravar o sucessor de Soft Parade. Depois da desilusão do disco anterior, o grupo lançou-se a um rock mais hard, sem esquecer alguns momentos mais calmos e até de algum misticismo, que aliás sempre acompanharam os Doors, nascidos bem no centro da contracultura hippie. A fotografia da capa é tirada mesmo no Hotel Morrison, localizado em Los Angeles. Na contracapa do LP surge uma fotografia de outro espaço da cidade, o Hard Rock Café, não confundir com a famosa cadeia de restauração, que vai mesmo retirar o seu nome exatamente deste disco dos Doors. Morrison Hotel saiu a 1 de fevereiro de 1970 e, apesar de não ter propriamente um single de grande sucesso, o disco em si entrou para a 4ª posição do top americano e no Reino Unido espantou ao conseguir entrar para o 12º lugar, a posição mais alta de sempre na carreira dos Doors. E ao contrário do que acontecera com Soft Parade, desta vez os críticos apoiaram e renderam-se por completo ao novo trabalho dos Doors, classificando o mesmo como um dos melhores álbuns rock dos últimos anos. O 5º disco dos Doors foi o seu penúltimo. O último seria L.A. Woman, de 1971, esse um álbum abertamente de blues e que chegou ao mercado poucos meses antes da morte de Jim Morrison. O cantor morreu a 3 de julho de 1971, na cidade de Paris. Na Radar, encerramos o álbum de família desta semana. Morrison Hotel termina com Indian Summer, um tema que ficou de fora do álbum de estreia em 1967, e logo a seguir a Indian Summer fica Maggie McGill. São os Doors em 1970. Boom!